Elas não aguentam. Quando o patrão chega caro, joga esse rabo, joga esse rabo. Joga que joga, que joga, que joga, que joga, que joga, que joga. Eita! Joga esse rabo. Ela joga esse rabo, joga esse rabo. Joga que joga, que joga. Ela joga esse rabo, joga esse rabo. Joga que joga, que joga, que joga, que joga, que joga, que joga, que joga, que joga, que joga, que joga. Ela joga esse rabo, joga esse rabo. Joga que joga, que joga. Ela joga esse rabo, joga esse rabo. Joga que joga, que joga. A cabeça. Que naipe é esse? O naipe de vagabundo. Quando chega na parada, chama a atenção de tudo. É calcado, fica puto. A tchuca fica oriçada quando vê o vagabundo original da parada. Elas não aguentam quando o patrão chega caro. Joga esse rabo, joga esse rabo. Joga que joga, que joga, que joga, que joga, que joga, que joga. Eita! Joga que joga que joga. Ela joga esse rabo, joga esse rabo, joga que joga. Ela joga esse rabo, joga esse rabo, joga que joga que joga que joga que joga que joga que joga. Joga esse rabo, joga, joga, joga esse rabo, joga, viaja. O virutão fica de quatro, empina esse rabo. Fica de quatro, gostosa. Fica de quatro, empina esse rabo. Fica de quatro. Rabo pra cima, rabo pra baixo. Rabo pra cima, rabo pra baixo. Rabo, fica, fica, eu gosto. Rabo pra cima, rabo pra baixo. Rabo pra cima, rabo pra baixo. Gostosa do caralho. Rabo pra cima, rabo pra baixo. Rabo pra cima, rabo pra baixo. Rabo pra baixo. Se aí rabo pra baixo. Rabo pra baixo. Chega minha banda 9325. Meia, meia, meia, meia. HMJ Produções. Mercedes, o Moral.